Na 6251, decolar 238, controle 1208. 08, bom dia. 1171, pronto pra corda? Pronto. Tá 3171, autorizado Guarulhos, via APAS, o Luno 0 até Taubaté, nível 320. Decola da pista 10, curva à direita, saída da AEL, Leda, Motiva. Transponda 5017, controle 120, decimal 8. Realmente Leda, o Xané 6251, aguarde coordenação com o senhor. A gente aguarda após 2000 Leda, 6251. Transponda 5017, controle 120, 8. 3171, cotejamento correto, chame para feedback acionamento. Base. Direto pro base, obrigado, 6251. Aqui uniforme, o tráfego aqui o precede agora 1 minuto para a Duna. Autorizado direto Duna, deixa para 3 mil pés, ajuste padrão. 3 mil, beleza, tá 3597. 3597, complete final do procedimento e ele é satisfeito. Chame torre 1118 decimal 95. 2895, tá mais. Até daqui a pouco. Salvador. bom dia, tá 35 na 7 estabilizado, então. Tá 35 no 7 avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo, pistão no zero molhado, escorregadio. Livre pouso, tá 37, 35 no 7. Patango Whisky Yankee Uniforme, deixa para 2 mil pés, autorizado final do procedimento INS X-Ray. A pessoa não zero, eu posso estabilizar. Para 2 mil, chamar a estabilidade do INS X-Ray da Uniforme. Charlie X-Ray, Charlie 424, bom dia. I'm all right with chances level 050, Kennedy 1013. Solo Salvador, mais uma vez, muito bom dia. Bianca, Alfa Vito, Quebec. Chega, Alfa Vito, Quebec. Solo, solicito autorização de reboque, pátio, pátio 3, término pátio principal, finga de número 5. Gente, autorizado, chama para ingresso no pátio principal. Até a saída do pátio 3, autorizado, chama para ingresso no pátio principal. Ciente, chamarei. É 251, chame Recife, 13325, alterna 251. 3325, 251, chameamento 251. Recife, 7, solo 44, libera a direita, chame 1211. 211, aqui também é carregadinho. Confirmando escorregadia? Confirmo. Gente, grato pela informação. Solo, tá 3517, Librão. 517, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, 4. Chame torre 11895. Torre, o Whisky Anquilo Forme, avistado, Autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo, pistão no zero, molhada escorregadia. Ok, autoriza solicita cancelamento, prossegui para o almoço 7. Gente, amo para o cancelamento, bicho, microfone. Cancela da presente. Autorizado, chama ataque. Cancelamento. Curva esquerda, autorizado. Circuito dando 7 pela direita, porta de base para final. Baixado e travado. Para base para final, baixado e checado e último. Vai para a Aerostar? Aí, Peter. Gente. Vento, vento calmo. Salvador, vem Calvo Arruz, Quebec, editorização para nós adentrarmos o pátio principal até o finger número 5. Até o finger 5, autorizado, Alfa Vitor, Quebec. Sim, reportaria certo. Cheque uniforme, solo 49, autorizado backtrack, reporta livrando a pista. Charlie Whiskey Charlie 424, descend 2016-8103, clear ILS final approach for service. Okay, so still descend 2000 feet, 1013, and we're clear for the ILS runway 10, cargo 424. estacionar a frequência dele. Salvo Avianca Alfa Vista Quebec, comunicando o término de rebote. Sérgio, bom dia. Bom dia. Para o táxi do SAM 3171, 223 a bordo, ao SAM na Galeão, 4 horas. SAM 3171, autorizado o táxi, 41 no Taxway Índia, ponto de espera, chame 1895, QRH no 013. 41 Índia, ponto de espera, chama 1895, 1013, SAM 3171. Sandwich Charlie 424, confirm heavy. For the procedure, there is Duna, Charlie 424. Salvador, bom dia, 3171, ponto de espera, dá um zero para nós. 3171, na linha decola sem parar? Afirmativo. 3171, autorizado, a linha de decola, pistola zero, vento calmo. A linha decola 10, 3171. Charlie Whiskey Charlie 424, Compass Final Tower 118 Decimal 95. 118 Decimal 95, Charlie 424. San Salvador Tower 1GA Challenge Cargo 424 Heavy is on the ILS 10. Four, continue approach, standing by runway vacated, runway 10, wet and slippery. Hey, standing by runway vacated, change cargo 424, continue approach. Four, clear to land, runway 10, wind calm, runway wet and slippery. Confirm, clear to land, runway 10, chance cargo 424. Affirm, clear to land. 3171, decolagem 57, correção 59. Controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, SAM 3171. SAM 3171, bom dia. Contato radar, subir, mantenha 320, saída da EL. 320 na EL, Salvador, bom dia, Azul, Alfa, Yankee Hotel. Prossiga, Alfa, Yankee Hotel. Muito bom dia, o Alfa, Yankee Hotel está no pátio 3, pede autorização de reboque para o pátio principal, posição de número 3, infra-aero ciente. Ciente, mantém a posição aguardando, Alfa, Yankee Hotel. Ok, obrigado. 4, on the ground at 01, the gate runner by taxiway Gulf, and call ground 121, that's small one. 21 decimal anchor, challenge 4, 24 heavy. 21 decimal 1. Sorry, está 3171. Desvio para 210. 210 por quantas milhas? Por 20 milhas. Esses desvios são 3171. 3171. A ideal pra gente seria voar da EL, o 3171. 3171, após desvio autorizado, Leda. Pós desvios, Leda, 3171, obrigado. Ground Control, good morning, Challenge 424 Heavy. Charlie 424, approved taxi via Alpha Kilo 813, position number 7. Alpha Kilo 813, position 7, Challenge 424 Heavy. Bianca Hotel no Pátio 3, mantém a posição aguardando, tem uma aeronave, o cargueiro pousou, vai pro Pátio 3. Alpha Hotel tá no aguardo. RAM 3171, autorizado direto, Ognazio. Ognazio, RAM 3171, obrigado. Ono 961, que eu confere, prezado Galeão, via AP-November 857 até Moço, nível 360, decola da pista 10, curva direita, saída Zael, Leda, Irume, transponder 5034, controle 120, decimal 8. No 961, posição 9, chama para feedback e acionamento. Alô, Azul, Alfa, tal, tá? Prossiga. Peço desculpa, só mais peço informação. Tem um tempo estimado, só para eu poder manter orientado todas as equipes? A aeronave já está ingressando no Pátio 3. Assim que ela ingressar na posição 7, o senhor vai ser autorizado. Ok, então, aguardo. Obrigado. 31171, chame centro Recife, 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. Chama Recife 3325, alterna 251, 3171, bom dia. Alô, Azul Alfa, aqui é o Bel. Prossiga. A aeronave, é, o cargueiro já passou já a cauda da nossa aeronave, eu posso dar continuidade? Afirmo, chama para ingresso no pátio 1, Alfa Alcatel. Chamarei sim, obrigado. Controle Salvador, Oceania 6225. Oceania 6225, bom dia. Foi bom para interceptar a Serra da Ponte. No ideal, desça para o 050. Ajuste 1093. Quente, voa no Ponte para chegar da Ponte. E no ideal, descendo para o 050. Oceania 6225-13. Azul, Alfa, hotel pronto para ingressar no site principal. Autorizado, até a posição 3, autorizado. Muito grato, obrigado. Azul, Alfa Yankee Hotel, informe Tempo do Reboque, muito grato, bom dia. Bom dia. Autorizado, Champ Taxi, ficou no 9 mesmo. Taxi do Gol 961, Cacu 38 no Céu, Delta na Mesa 416, Alterna, Florianópolis. Bono 961 no táxi autorizado, Pátio 1 no táxi Índia, ponto de espera chama a torre, 1895, ajuste padrão. Pátio Índia, Bono Espera, Dono 0195, obrigado, bom dia. Sané 6225 sem restrições, desça para 2000 pés, permanece ajuste padrão, autorizado final de procedimento elétrico, direita, pistão 0, rebaixabilidade. Sané 6225 sem restrições, Poderia dar para gente parar para a turma? Autorizar direto a turma, rebote, autorizado. Aliás, decolar pista no zero, vento 130 graus, 9 nós. Bater 30 com 9, ali decola com 9 e 1. Manda bom dia, OTAN 3517, essa é a informação Lima, autorização Brasília. OTAN 3517, Lima confere, aguarde um instante para a cópia. Bono 961, decolado aos 27, controle 1208. 208, obrigado, bom dia. Tá Hotel Salvador, bom dia, Gol 961, decola na sua escuta. Gol 961, bom dia, contato radar, subir, mantenha 360, saída da El. 360 na Dael, Gol 961. Canair 6225, não localizador. Canair 6225, complexo no procedimento de emergência foi torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. 6225, no localizador. Canair 6225, reporte visual com campo, o ajuste no 014. 614 vai reportar visual, Canair 6225. Bom, nossa 59, bom dia. Voe Alagoinhas para interceptar a chegada Bonf. Ajuste no 014, desça para o 050. Canal 6225, caso não avise, reporte na DA iniciando a arremetida. Vou reportar hoje, Canal 6225. Xanar 6225, visual com 1-0. Xanar 6225, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 8 nós. Pista molhada, escorregadia. Sim, Xanar 6225. Bom, 9759, a torre acaba de informar que teto de 800 pés, visibilidade 5 mil quilômetros, com chuva leve sobre o campo. Sete. 5 solos 30, direita 1211. 1211, você deve informar que a pista estamos a 400 pés. Chama? Foi avistada a pista a 400 pés, ok? 400 pés, gente, graças. Chanel 6225, livrou aguardando instruções. 6225 fez 3 a chamar 211, mas pode manter essa frequência e prosseguir. Alfa Juliette, portão 10. 6225? Alfa Juliette 10. Alfa Juliette 10, sim, Chanel 6225. Voo 1961, chame centro Recife, 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. 33251, obrigado, boa. Gol 759, está autorizado a voar Duna? Autorizado direto Duna, gol 9759. Autorizado Duna, intercepta meus próprios, gol 759, desce até o 050.